agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado, programa que de segunda à sexta-feira traz para si aqui na Antena Web sempre 30 minutos de boa alma portuguesa, traz sempre 30 minutos de fado, daquele tesouro que é meu, que é teu, que é nosso. O fado que é interpretado aqui por grandes fadistas, grandes vozes, grandes guitarras, grandes guitarristas. O fado que traz a cada um de nós, com certeza, grandes e muito boas recordações. De recordações, também se faz uma boa vida, e a prova disso são os fados escolhidos para hoje. Mas antes de lá irmos, deixo aqui o conselho, ou deixo aqui a sugestão, de que nos deixe o seu pedido em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então poderá fazê-lo através do geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação sempre abertas para si, para que você peça o seu fado e faça deste programa o seu momento de recordação, o seu momento de alma portuguesa. Vamos ficar agora com Ada de Castro, A Rua do Capelão. Já por cá passou, é verdade, eu sei, mas por que não ouvirmos mais uma vez este fado que faz parte do panorama de fados português já há alguns anos? Pois ficamos com Povo Clavas no Rio, um fado bem conhecido de Amália Rodrigues, um fado que desde sempre e para sempre está bem recordado. Depois, para terminar esta primeira seleção musical, ficamos com Noite, na voz de Beatriz da Conceição. Grande fado, grandes três fados escolhidos, aqui para o seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Money. escondeu o machado, as tábuas do meu caixão. Diga lá, ó Sr. Fado, com Joana Santos. Sou da noite, um filho noite. Trago-as nos meus dedos, de contarem os segredos aos altos campos do amor. E canto porque é preciso criar a dor que me impele e gravar na minha pele as fontes da minha dor. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos, das aves que abandonam de noite. Céu dos meus casos perdidos, vem de longe os sentidos das canções que eu entreguei. Oh, minha mãe de arvoredo, que penteias a saudade com que ouvi a humanidade, a minha voz soluça. Deito um corpo de segredo onde arrisquei minha mágoa e onde bebi essa água que se prendia no ar. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos, das aves que abandonei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vem de longe os sentidos das canções que eu entreguei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vem de longe os sentidos das canções que eu entreguei. Vamos então navegando pelo belo som que o fado tem, as cordas da guitarra, os belos fadistas, as grandes recordações que o fado nos traz. Grandes recordações como a tendinha na voz de Hermínia Silva, o fado por cá já passou, mas que é sempre bom recordar. Depois, ficamos com Júlia Florista na voz de Mac. E terminamos esta leção com Não Passes Com Ela à Minha Rua, na voz de Maria Armanda. Três grandes fados aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sabe sempre tão bem ouvir, escutar, relembrar e sentir. Sempre, sempre, em português. Junto ao arco bandeira, a uma loja atendida, espeto rasca e barra. Na historieta me detém aquela casa velhinha, é um padrão imortal. Ai, mulher bem, esta Lisboa moderna é da taxa humilde e eterna, bandeira da vista, a velha tendida e és o tempo da pinguinha, sonhos brancos a gibrir da boêmia e vão. Noutros tempos dos fadistas vinham já grossas hortas para o seu balcão de tomar. E os tirados e os artistas iam para viagens mortas ouvir o Fábio cantar. Nesta Lisboa moderna, cada tasca humilde e terna, bandeira de grandeza, velha tendida e azulenta pinguinha, sonhos brancos a chimbrinha, da boêmia e fã. Velha taberna, nesta Lisboa moderna, cada tasca humilde e terna, bandeira de grandeza, velha tendida e azulenta pinguinha, sonhos brancos a chimbrinha, da boêmia e fã. A Júlia florista, boêmia e fadista, diz a tradição.

antes que fosses dela eu já fui tua. Podes sempre bater à minha porta, mas não passes com ela à minha rua. Podes sempre bater à minha porta, mas não passes com ela à minha rua. Caminhamos e chegamos ao fim de mais um Diga Lá ao Senhor Fado, o programa que de segunda a sexta-feira aqui no, na Antena Web traz para si um pouco mais da alma portuguesa, do tesouro que é tão nosso. Assim, deixo agora com Parece que é Bruxo, na voz de Rodrigo, e terminamos esta coleção com Saudade, Silêncio e Sombra, na voz de Teresa Tarouca. Dois grandes fados para terminar este seu Diga Lá ao Senhor Fado. Desejo desde já uma ótima tarde e deixo também aqui a sugestão de passar pelo nosso site www.radioantenaweb.info e dar um saltinho à nossa caixa de comentários. Passe por lá e deixe o seu pedido. Ou então, envie-nos um mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação sempre abertas para si. Fique bem, tenha uma ótima tarde, continue na companhia da Antena Web, aproveite da programação que é feita a pensar em si. Até amanhã, o Diga Lá ao Senhor Fado voltará para trazer sempre mais um pouco desta alma portuguesa que é tão nossa. Já não há tendinha, já não há ginginha, não há taverna real. Já as tascas todas e os dons de escada se transformam em snack bar. Já os restaurantes e havia de antes são hoje self-service. E até no café se come de pé, e até que o Zé até já disse que agora comer é o luxo, é o luxo. À mesa sentar é o luxo, é o luxo. Toalha quadrada é o luxo, é o luxo. Um bom cozinhar é o luxo, é o luxo. E agora comer é o luxo, é o luxo. À mesa sentar é o luxo, é o luxo. Quem for petisqueiro tem que ter dinheiro, parece que é luxo. Já não há 300 maneiras diferentes de se comer bacalhau. Há duas ou três filetes pastéis servidos só ao balcão. Já não há travessas cheias imensas, postas na mesa a fartar. Há doces partidos, cachorros preguinhos e o Zé tem de resmungar. Que agora comer é o luxo, é o luxo. À mesa sentar é o luxo, é o luxo. Toalha guardanapo é o luxo, é o luxo. Um bom cozinhar é o luxo, é o luxo. Que agora comer é o luxo, é o luxo. À mesa sentar é o luxo, é o luxo. Quem for petisqueiro tem que ter dinheiro, parece que é luxo. É claro que ainda a vida não finda, há muitos bons restaurantes. Não é um mistério, só falta o dinheiro para se comer como dantes. Para a gente meter, sem ser correr, coisa decente no bucho. Que até com dinheiro não é um mistério, mesmo comer é um luxo. Que agora comer é o luxo, é o luxo. À mesa sentar é o luxo, é o luxo. Toalha guardanar é o luxo, é o luxo. Um bom cozinhar é o luxo, é o luxo. E agora comer é o luxo, é o luxo. À mesa sentar é o luxo, é o luxo. Quem for petisqueiro tem que ter dinheiro, parece que é luxo. É o luxo, é o luxo. É o luxo, é o luxo. É o luxo, é o luxo. É um luxo, que agora comer é um luxo. À mesa sentado é um luxo. Quem for pesqueiro tem que ter dinheiro, parece que é luxo. Teus passos dia em que a hoje se perdia, tracei-lhe para o som dos teus passos. Saudades faça e lembrar silêncios do teu olhar, segredos da tua voz. E essa antiga melodia que o vento na ramaria murmurava só para nós. Lembras-te daquela vez quando eu cantava a teus pés travas que não tinham fim? Orvalhava e as rosas desse jardim. Quando o luar prateava e quando a noite orvalhava as rosas desse jardim. Jardim distante, sinto tão longe e tão perto o passado que te assombra. Devareio e realidade, silêncio, sombra, saudade, saudade, silêncio e sombra. Devareio e realidade, silêncio, sombras, saudade, saudades, silêncio e sombras.